você foi cruel com meu sentimento. Eu te dei o céu, você me deu tormento. Eu te dei amor e você não quis. Falou que não seria tão feliz. Você magoou quem te amou tanto. Você não limpou, feriu meus prantos. As lágrimas que derramei não tem mais volta. O quanto eu te amei já não importa. Agora você me propõe que eu esqueça o que aconteceu. Como diz que vai passar, se quem sofreu fui eu. Você no meu amor cuspiu, me machucar te dá prazer. Como diz que me iludiu, eu nunca ia. Você foi cruel com meu sentimento. Eu te dei o céu, você me deu tormento. Eu te dei amor e você não quis. Falou que não seria tão feliz. Você magoou quem te amou tanto. Você não ligou, feriu os meus tratos. As lágrimas que derramei não tem mais volta. O quanto eu te amei já não importa. Agora você me propõe que eu esqueço o que aconteceu. Como diz que vai passar, sofreu fui eu. Você no meu amor cuspiu, me machucar te dá prazer. Como diz que me iludiu, que eu nunca ia. Agora você me propõe que eu esqueço o que aconteceu. Como diz que vai passar, se quem sofreu fui eu. Eu nunca ia.